bem, Bel, que vem. Vida. Um paradoxo, circunflexo, triconceito da teoria da relatividade. No momento crucial, sabe sobre saber, que sabe saber subir. E quem mafaga falso, mafaga firmou, fega fez a dor, será?